Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, progressivo, exótica, krautrock e muito mais. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E a primeira música do programa de hoje foi precisamente tua. Arrancámos com o quê? Arrancámos com o nigeriano Ambrose Campbell, com o tema Askino Rhythm, um instrumental mais centrado nas percussões. Ambrose Campbell, no álbum I Life Today, um álbum de 1966, que vai buscar alguns elementos do jazz, do I Life nigeriano e também da folk. Eu vou passar para 1974, também aqui uma pitada de world music, neste caso a cargo de Filkret Kizolok, um nome que nos chega da Turquia, associado ao rock psicadélico turco que se fez em finais dos anos 60, em inícios dos anos 70, Anatolian Rock. Tu costumas passar muitos nomes do rock psicadélico turco. Aqui este nome, Filkret Kizolok, juntamente com uma banda chamada Tekikeli Made, e vamos ouvir um tema instrumental também de 1974, Ai Bati, agora na Floresta Encantada. A Floresta Encantada, primeiro com o nome fulcral do rock psicadélico turco, Filkret Kizolok, com o tema Ay Bati, em 1974. Entretanto, estivemos com uma escolha da nossa xamã de serviço, a Ana Farinha. Ana, o que é que passou agora na floresta? A xamã de serviço está super por dentro da Guerra Fria, em 1972, um tema de uma banda polaca de Cracóvia, quando a Polónia ainda estava sob o domínio soviético. Estou a falar do Skaldovi, não sei se estou a pronunciar bem, Skaldovi, em 1972, no sétimo álbum, o tema Krivan, mas que também aparece numa coletânea incrível que se chama Conspiracy Theories Inside the Iron Curtain. Muito bem, e da cortina vermelha passamos para um Brasil também sob ditadura militar, neste caso com os Mutantes, banda emblemática do tropicalismo. Aqui vamos para o quarto álbum da banda, Jardim Elétrico, editado em 1971, e vamos ouvir logo o tema que abre, Top Top, são os Mutantes, em 1971. Ninguém vai me gozar, não, jamais. Eu vou salvar. A Floresta Encantada, primeiro com os Mutantes, nome brasileiro importante, influente da vaga psicadélica brasileira de finais dos anos 60. Fomos até 1971 ao registro O Jardim Elétrico, escutar os Mutantes com Top Top. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha, regressámos à União Soviética, aos tempos da cortina de ferro e não cortina vermelha, como disse há pouco, sim, uma cortina vermelha, mas lá está. Está lá a simbologia toda. Ana, o que é que acabou de passar na Floresta Encantada? Foi o grupo do Cazaquistão, os dois Mocassin, que eram estudantes de um instituto politécnico com bastante formação musical, como se consegue perceber no tema que ouvimos, que eu não vou dizer o nome do tema porque isto vem em caracteres russos, uhum. E eu não consigo. De qualquer forma, em 1976, aqui num tema longo e bastante elaborado do ponto de vista técnico, com algum prog, mas não aquele prog clássico, uhum. E também com uma envolvência bastante psicadélica. Na altura em que nós fizemos um programa só com bandas soviéticas, deixa-me só acrescentar isto. Sim. Antes de seguirmos para a minha próxima escolha, li que de facto a União Soviética promovia a música das suas repúblicas, desde que, claro, não houvesse não existissem letras ou oposição ao partido dominante, ao poder dominante. E por isso é que nós temos muitas bandas e muitos discos da União Soviética deste período, obviamente coisas que foram difíceis de cá chegar, existem, é preciso fazer algum digging nesse sentido, como tu costumas fazer aqui na Floresta Encantada, e um dia havemos de voltar à União Soviética mais premente para procurar bandas. Sim, mas eles tinham algumas influências dos Beatles, claro, ou dos Stones. Claro. Não seguiam à risca, mas eles tinham essencialmente uma formação de jazz muito grande, do ponto de vista técnico, essencialmente. Exatamente, como aliás muitas bandas depois do rock progressivo de formação clássica. Vamos seguir então na Floresta Encantada, deixamos para trás a cortina de ferro, esta zona dominada pela União Soviética. Vamos até Inglaterra com os Cream, super grupo com Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce, aqui no último concerto que os Cream deram antes da reunião em 2005. Os Cream deram um concerto em 1968 no Royal Albert Hall, foi filmado, conseguem encontrá-lo porque está à venda em DVD, e vamos ouvir a faixa White Room. São os Cream ao vivo em concerto em Inglaterra em 1968. Yeah. toca essa guitarra. A Floresta Encantada, primeiro com um tema ao vivo. De vez em quando gostamos de trazer alguns momentos ao vivo aqui ao programa. Foram os Cream em 1968, no concerto da despedida que a banda deu no Royal Albert Hall. Escutámos a faixa White Room. Entretanto, estivemos com uma música escolhida pela Ana. Ana, o que é que trouxeste agora à Floresta? Uma das minhas bandas favoritas do Peru e também uma das mais influentes na altura, estou a falar dos Traffic Sounds, aqui em 1968, no álbum A Bailar Go Go, o tema Sueño, banda que conseguiu misturar nos seus álbuns desde a psicadelia clássica anglo-saxónica, o rock progressivo, mas também bastantes elementos do que é a música tradicional peruana. Muito bem, e agora um momento da música portuguesa, os Pop 5 Music Incorporated, banda clássica de finais dos anos 60, inícios dos anos 70, uma banda formada por David Ferreira, António Brito, Paulo Godinho e Álvaro Azevedo e também Luís Pi. Viajamos até 1971 para o single Orange, um tema que saiu a nível internacional por parte dos Pop 5 Music Incorporated. O lado B é Mission Impossible, como o nome indica, é um tema que vai buscar as linhas da introdução da famosa série de televisão Missão Impossível. Vamos ouvir então Orange, os Pop 5 Music Incorporated, em 1971. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com os Pop 5 Music Incorporated, banda nacional. Escutámos a faixa Orange, de um single lançado em 1971. E, entretanto, estivemos com Brian Eno, com o tema Backwater, para o registro Before and After Science, um álbum que no início de dezembro celebrou 40 anos. Este é o quinto disco a solo de Brian Eno, depois de ter saído dos Roxy Music, e participam neste registro elementos dos Roxy Music, também de Fairport Convention, e músicos de bandas alemãs, que na altura Brian Eno já seguia com muita atenção, o Scan, o Cluster. O Brian Eno, então, na Floresta Encantada desta semana, mesmo na reta final do programa, e para o final fica uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que escolheste para encerrarmos a Floresta de hoje? Algo bem quentinho, mais soul, mais gospel e, na realidade, spoken word, com Duke Edwards and the Young Ones, o tema Easy to Late, um tema que saiu no álbum Easy to Late, de 1968. Muito bem, Duke Edwards and the Young Ones, a fechar a Floresta desta semana. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, Tiago. Somehow, it makes me wonder. Is it too late? Loving kindness, surely, surely, surely, surely, surely you would get a smile. I'm beginning to wonder. Deep down in my heart, it makes me wonder. Is it too late? I really wonder. You know, when I stop and look in the world today, everybody is running and laughing and talking about war and dropping bombs and who's the strongest and who's the greatest, and just make me tremble. I remember when man all over the earth was so full of love and understanding and patience for one another. The earth was a marvelous place to live, a wonderful place. If you were hungry, you wouldn't have to worry, boy. You could just look right next to you, and you were guaranteed if a brother had a piece of bread or anything, he's so willing to share. But today, everybody is just, everything is in an uproar. I watched once in the streets of New York, an old man, he must have been, I don't know, 70 years or more. He had to have been in that age. His hair was all white. He fell on the sidewalk, you know, and people gathered around. Everybody wanted to peep and see, and somebody in the crowd shouted, "Look at the old man, he's drunk." Not one person thought or gave one single thought to maybe the old man was sick. Oh, and sick he was. Sick he was. He lay there, he died a horrible death. Not one man or not one woman would reach to give one single hand. Everybody just stood around. When the ambulance came and pronounced him dead, I heard a lady in the background say, "Well, that's life. That's life." Yeah. That's life. But what kind of a life? Sometimes I have to ask myself, what day is this? What time is this? Where am I? Where? You know, I wish there was some way that we could pass a box or maybe a hat. Anything, just pass it around every year, maybe, and collect a 16th of ounce of love. A love from every human being on the earth. And at the end of the year, boy, we'd have tons and tons and tons and tons. Just a giveaway. I mean, surely we must be tired now. We must be. We've got to be. I watched a politician once stand up, made a speech to thousands of people, and he ended the speech by saying, "This is man's day, this is a peak. This is the highest point man has ever gone to." If that's so, we haven't gone very far. No. With all a man's great progress, with all of his great deeds that he puts in his books, how? I mean, we're supposed to be the civilized ones. We're supposed to be the pace setters for the earth. Well, then somebody tell me, how, through all of our progress, have we managed to let the little thing that really counts slip aside, to get totally lost in the shuffle? And that's love for our fellow man. When I see things like this, I have to wonder. I have to sit and wonder. Because if this is man's peak, then what have we done? What on earth are we doing? But there used to be a time when a man could say, I love my fellow man for all his ways. But I'm beginning to wonder, somehow it makes me wonder, is it too late? I really. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite.